Delta 3663 para o posto de acionamento, portão 8. Delta 3663, autorizado para o acionamento, reporte para ataque. Reportará 3663. Na M3 no 1, no solo 1, no 7, direita, solo 1, 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, grau. Salvador, 63, 1, Libron. Xenia 63, 1, 1, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Solo Salvador, Xenia 385909, puxa acionamento. Xenia 3859, aguarde para puxa acionamento. Na sua escuta, puxa acionamento da 385. Frequência livre, Vitor Mike Quebec, mantendo 1 no meu pés até Valença. Então, 3304, Recife, 1260, alterna 1288. 260288, tá? 3304. Próximo Alfa, 631. 631, mantém a posição, aguarde para ingresso no pátio principal. Aguardando. Para o táxi da 3663, 176 a bordo, Galeão, 350. Está 3663, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera de Amitô e frequência 1 no 8.95, altímetro 1 no 0 no 3. 1 no 0 no 3, táxi via pátio Índia Alfa, no ponto de espera 118.95, está 3663. Oxana 63 no 1, após passagem do Airbus 320 da TAM, sua frente, autorizado ingresso no pátio principal, via Juliette para o gate 1-0. Após a passagem do TAM, via Juliette 1-0, minha pressão. Para o sol. Número 45, aguarde um minuto, Jacob. Estimado, isso por feedback do TAM 3859. TAM 3859, após o Airbus 320 da Oceané estacionar no gate 1-0 à sua esquerda, em coordenação com a equipe de solo autorizada a iniciar para o estacionamento. CN, 3259. 59 corrigindo, é base 320 da Avianca. CN, 3259. Pioneira 45, pronto, cópia. Pioneira 45, autorizado, Salvador para Galeão, nível 1-0-0. Via Golf 677, após Vitor Tango Romeu, após DCT, após acordo com a rota prevista no plano de voo, decola a pista 1-0, primeira curva direita, saída Coral, transponder 5037, controle 120.8. Pioneiro 45, reporte para táxi. Papa Romeu, Oscar Mike Romeu, controle, prossiga. Gente, Oscar Mike Romeu mantendo a linha do litoral no corredor forte. Reporta 20 milhas em Salvador. TAM 3663, bom dia, pode esperar da 1-0 pronto. TAM 3663, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão 1-0, vento de 090 graus com 15 nós. Autorizado alinhar e decolar da 1-0, TAM 3663. 28. Número 45, confirme pessoas a bordo. Confirme autonomia. Ciente, pioneiro 45. Autorizado o pushback para o 3859. Autorizado, 3859. Chama pro táxi, 3859. Pioneiro 45, autorizado cruzamento da pista 1028. Reporte. Rapidinho, pioneiro 45, desconsidere. Chama agora a torre 118 decimal 95 para ingresso e táxi pela pista. Bem, chamar a torre 129. Barulho 27, controle 120 decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. Salvador, Pioneiro 45 da Natal. Pioneiro 45 autorizado alinhar, cabeceiro no zero, taxiando pela pista, reporte alinhado e pronto, Pioneiro 45. Pioneiro alinhado, pronto, taxiando pela pista. Uma possibilidade de voar direto da EL? Autorizado da EL. Direto da EL, obrigado. Oscar Mike Romeu, reporta ingresso no corredor Interlagos. Confirme? Gente, Mike Eco Delta na pronto para o Estapuã, reporte descida. Pioneiro 45, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-7 nós. Decolagem, Pioneiro 45. Para o táxi, está 3859-165, a bordo da Alverna, Porto Alegre, 4 horas e... autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama então em frequência 118.95, altímetro 1013, confirme autonomia. 1013, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera 1895, autonomia 4 horas e 31. Boneiro 45, decolar 230, controle 120, decimal 8. Controle 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Pioneiro 45, na Coral. Pioneiro 45, contato radar na decolagem, pilotor 100, saída Coral. 100 na Coral, Pioneiro 45. Salvador, um bom dia, tá 3859, próximo do ponto de espera, tá 10, pronto. Tá 3859, autorizado aliar e manter, cabeceiro 10. Autorizado aliar e manter 10, tá 3859. Pioneiro 45, direto Coral da presente. Da presente, direto Coral, Pioneiro 45. Então, 3859, apenas confirmação após a decolagem. O senhor vai manter a proa até o nível 050, ok? Tiante 050 na proa, o TAN 3859. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, com 16 nós, tá 3859. Pistão no zero, autorizado decolagem, tá 3859. Salvador, muito bom dia, 5414, está agora em contato radar a 54 milhas sudoeste de Salvador, na Pro de Mário para interceptar a chegada, reporte gás desse. Bom, pela distância, vai... Weather departure morning is 73859 on Snow Harbor departure, maintaining heading 2050. 73859 in radio contact departure, 3 times at level 360, Arbor departure. Maintain heading, ma'am. 73859 is flight direct to Arbor. From present position and clear flight direct to Arbor, 73859. Então, 3663 Recife, 1251, 3325. 251, alternando 12635, 3663. 13325. 13325, obrigado. chegada. O Mike é com a Delta descida. Descida, já visual com o campo. Gente, desça para 500 pés, o ajuste 1013 e chame torre, 118.95. 118.95. Mike Eco Delta tem condições de curva à esquerda, cruzando a eixo de aproximação do pistão a zero, para efetuar a parte pela direita. Afirma. Cruz Delta presente curva na esquerda, informa o tráfego no setor norte, um Sikorsky 76 a 500 pés, aproximando para a posição no 7, então você vai se encaixar com o número 2, ok? Reporte quando visual com tráfego. Ele está em setor? Setor norte do campo, ok? Setor norte do campo, dentro da rotatória, né? Afirmativo, tá em torno de 3 milhas na cabeceira no 7. Ah, tá aqui, tá, obrigado. Negativo. Gente, volta o Mike Romeu, reporta na rotatória. Rotatória, Romeu. O Mike Eco Delta mantém 1 no meu pé, ok? Mantendo 1 no meu pé, Delta. Olha, conserta o ajuste para o hotel, Mike. Como é que o meu prossiga? Conserta o ajuste. 1013. Romeu. Oscar Mike Romeu Torre, 118.95. 118.95, Romeu. Alô, 54 no quadro, trip para descer. Desça para 050, o trip 54 no quadro. Para 050, 54 no quadro. Gol no 982, desça para 12 mil pés, ajuste no 0 no 3, está livre LS, a porta estabilizada. N3, 2000, livre LS, reportará estabilizado no 982. Desde meia da cabeceira, 800 pés, aqui reporte quando visual com tráfego. Cheque do tráfego, a reportar na Sinal 6250, identifica a chegada em Amar e desça até o 0620. Torre Oscar Mike Romeu, trem baixo, travado na final, sem contato visual com o tráfego. Oscar Mike Romeu, tráfego na setor noroeste, setor visual com tráfego, está autorizado pouso pistão 17, vento 080 graus com 16 nós. Autorizado o pouso, Oscar Mike Romeu, sim. Romeu está na curta? Final, curta. Ok, só para a base, pela direita, papapá, Mike Eco Delta. Gente, o Mike Eco Delta prolongar, reporte aguardando para a base pela direita, ok? Estou mantendo a 200, aguardando a base pela direita? Gente, mantenha pro aguardando para girar a base, o Mike Eco Delta. Bom. Delta tá visual com Oscar Mike Romeu. Sente, Mike Eco Delta, prosseguindo com o número 2, reporte na curta, Mike Eco Delta. Prosseguindo com o número 2, reportará na curta, Delta. Oscar Mike Romeu informa pássaros. Gente, eu acho que é Mike Romeu. O Mike Eco Delta fica atento aos pássaros, manda de pássaro na curtíssima final. Ok, certo, grato. Vicente Oscar, Michael Mills, Solos 41, na direita, pátio 4, estacionado frequência livre, bom dia. Mike Eco Delta, autorizado pouso pista 107, vento 080 graus com 13 nós, o ajuste é 1-0-3, atenta a banda de pátria na curtíssima final. Ok, autorizado pouso 107, Salvador, papapá, Mike Eco Delta. E eleva? Maria, tá, heading 275, não, mano. Turn right heading 275. Na 6311, autorizado Salvador para Guarulhos, via Amprezolo 16, após Belo Horizonte, após direto Trive. Nível 360, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída da Eule, da Bridge, Bridge intercepta Amprezolo 16, transponder 5044, controle 120 decimal 8. 360, autorizado para Guarulhos. Da 0-4-4-0-1 no cotejamento correto, sem poste pronto para posicionamento. Posicionamento 260 and 128.8, I'm at 3859, I think it is. Mike Eco Delta, Solos 43, direita, Mike 4, a estacionar frequência livre, um bom dia. Torre 118.95. 118.95, obrigado. Passar o 060 para o 050-5414. 5414, 2000 pés, ajuste no 03 e está livre LS, reposto estabilizado. Eu vou estar estabilizado no ILS, descendo para 2000 com 1013, 5494. Voo 1982, tráfego avistado, autorizado por pista 10, vento 080 graus com 18 nós. Gente, voo 982, livre posto.